Aí, o clima de festa é lá do outro lado, pois aqui nada tá bom. Loucura, loucura destinada. Ninguém deseja merda como herança. O ódio se acumula. E no barraco um dia o clima tá tenso. E ao redor, tudo de pior. O pensamento a milhão, muita fita envolvida. Oportunidade aqui é piada. Miséria, mó neurose. A consequência é pesada. E a chave do negócio é o dinheiro. E nessa guerrilha, o monte se foi e não voltou. Fita louca, cachorro. O ar de tristeza, só lamentos, dores e angústias. Canto a dor, o reflexo da morte. Quem perdeu não teve sorte. Quem ficou diz que pra sobreviver desse jeito tá foda. Passar a vida toda em uma cadeira de roda. Outros estão presos, talvez arrependidos, tentando apagar as marcas dos tempos perdidos. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Quem quer ganhar, tá com o pé atrás. Uns querem sair, outros entrar. A vida que ensina, reflita na carnificina. Pelos meus conhecimentos naturais, a vitória de um simples operário vale muito mais. Realizar um sonho ajudando o próximo. Grande negócio, o amor sempre foi mais poderoso que o ódio. De pé, com peito erguido, na fé, com Deus o Jefinho. Não precisa ser do crime, dependendo da situação. Bom exemplo pras crianças, talvez pro seu irmão. Foda é não ter um trampo pra trampar, um boot pra calçar, esperar pelo um dinheiro que não vai entrar. Sair com a menina de rosa e saber que ela vai bancar. Qual a solução? Como obter uma solução? Vou tentar fazer um vale com os irmãos. Não, tão no mesmo perreio. A fita que eles querem, eu vou me envolver. Porque será que é assim que tem que ser? Na moral, não é assim que deveria ser. Se a perda é o espelho, pra que serve o conselho? Mas a vida é quem ensina. Viajei no túnel do tempo, no teu só lamento. Mas não posso deixar de dizer, foi triste te perder. Viver no presente é uma surpresa, e a surpresa fez o morro chorar. Jovem, humildade em qualquer lugar. O colombiano de branco não veio te visitar, mas a banca tá aqui pra representar. Você não sente nem vê, mas não posso deixar de dizer, foi muito triste te perder. Amigo, cansei de falar, cê não quis me escutar. A minha alucinação é suportar o dia a dia. Infelizmente é inspiração, isso eu não queria. A minha experiência é somente com coisas reais. Amar e mudar as coisas me interessa muito mais. Aliás, tempo perdido, um amigo, tiro na nuca, rosto fudido. Você tá morto e o mão branca vivo. Se esse é o caminho, que Deus esteja contigo. Guardo lembranças, tô de boa. Tem cu que bate palma pros demônios da terra da garoa. Que mundo trágico, polícia é mágico. Faz pessoa sumir, dormir e nunca mais acordar. Sono eterno até o novo lar. Se viver é melhor que sonhar. De verbo ao verso, universo paralelo, céu e inferno, tiro, choro, coronhada, chute na cara. uma única respiração. Riviera, ponto final, foi a última estação. Viajei no túnel do tempo, meu truto eu só lamento. Mas não posso deixar de dizer, foi muito triste de te perder. Cachorro, a caminhada é nervosa, sofrida e nervosa. E o que nos resta são recordações de familiares e amigos. Está em repouso, no colo de Deus. Só lembranças. Aí, Jefinho, muitas lembranças.